Espera aí, identificação, chegada Mário, desça para 050. Descou Mário 050, total 9990. Web 508 para o táxi com 1254 horas com Xim. 508, táxi em frente, pátio Índia Alfa, ponto de espera no 0, torre no 862, altímetro no 097. Ok, pátio Índia Alfa, ponto de espera 286, no 07, 5808, bom dia. 205. Salvador, bom dia, boa noite, 04, frente da informação Índia, está no gate 10, autorização Galeão. Boa noite, 04, bom dia, informação Índia, chame o solo em 121.9 para cópia. Chamativo, estava no ativo, estava aí, do operante, então vamos chamar o 219. Afirmativo. Autorizado Campinas, passar menor, 23.60, uma perdão no fundo meio. Decola pistão na zero, curva direita, da El, Leta Bridge. Controle 120, decima 8, transformer 5141. Autorizado 360 para Campinas, é Presulu 16. Decola da 10, curva direita, da El, Leta Bridge. Transponder 5141, controle 208, sul 4069. Menor que seja mais correto, alvo, espécie de acionamento. Câmara puxa, acionamento, azul 4069. Paulo Salvador, bom dia, boa noite, 04, informação Índia, gate 10, autorização Salvador. Boa noite, 04, Galeão, copia. Termo. Autorizado do Galeão, 360, motor do Lu 10. Decola pistão no 0, curva direita, da Eulia da Bridge. Controle 120, decimal 8, transponder 5131. O 1804 está autorizado para Galeão, nível 360, pela Amper Zulu 10. Recola da pista 10, curva direita da Euleta, confirmando o bridge. E transponder. 5131, controle 1208. O 1804. 1804 afirmativa. A última posição é Bravo, Romeu, Índia, Delta Eco. Confirmando transponder 5131. 5131, da Euleta Bridge. O gol 1804. Procedimento correto, chão para inspecionamento. Decolou aos 1-3, controle 1-2-0, décima 8, bom dia. Bom dia, obrigado. Comandante, bom dia, Web 5808. Web 5808, contato radar decolagem, sua para 360, sai da Arbor. Sai da Arbor para 360-5808. Total 9910 da CV para 2010, ajuste 1017, livre LS, reporte estabilizado. 2017 é autorizado em LS, reportado estabilizado, total 9910. do localizador até o Campo Aviso, total 9900. Torre, 1186. 186. Baixada Travada 99 no zero, boa noite, repórter passando externo, Baixada Travada. Tá, Baixada Travada, estamos a 2 milhas e meia do externo. Ciente, aguarde pista livre, repórter. Aguarde pista livre. Salvador, TAM 3890, tá pronto pra pushback acionamento. Salvador 390, portão 03, autorizado, chama táxi. Autorizado, chamará para o táxi, TAM 3890. O 9910, tá livre pouso na 10, o vento é 1,60 graus com 8 nós, e o altímetro no 0 no 7. Livre pouso na 1,0, total 9910. 642, autorização para Recife, e deu 370 pro código. Gente, eu tenho 390 pré-aprovado, copia, aguarda a coordenação do 37. Gente, 39. 642, autorizado Recife, 390, asterisco 58. Decolador 10, curva esquerda, Pucca, transição Aracaju. Controle no 120, decimal 8, transponder 5142. Estado Recife 390 pela Peruíbe 58, decola da 10 Pucca Aracaju. Controle 208, transponder 5142, é o 1642. 642, chama para pushback também. Sim. 9, muito obrigado, até a próxima. muito bom dia, total 9990, Lima, na sua escuta. Total 9990, Alfa, Kilo, Pátio 3, remota 08 do Pátio 3. Alfa, Kilo, Pátio 3, na remota 08 do Pátio 3, muito obrigado. Salvador, TAM 3890, tá pronto pro táxi. A autonomia de 4 horas e 5, alternando Natal, é 90 a bordo, TAM 3890. 3890, parte direita, Índia Alfa, ponto de espera, 90, chama torre, 118, 3907. Táxi livre à direita, Índia Alfa para 10. Controle 11860, tá 3890. Salvador, eu vou 1607. 1607, Guarulhos, copia? Copia. 1607, autorizado Guarulhos, 360, autorizado 16. Decola a pistão 10, curva direita da El, Leda Bridge, controle 120, decima 8, transponder 5143. Está autorizado Guarulhos 360, Pesuru 16, decolado 10 com curva à direita da El Leda Bridge. Controle em 208 e 5143, transponder 607. 1607, corrente de correção, pega pelo menos. Chamar quando pronto, portão ONU, ou do 1607. Salvador, gol 804, 510, pushback, acionamento. 804, portão 10, autorizado, chama táxi. Chama táxi, gol 904. Torre Salvador, 3890, está pronto para decolagem, pode esperar da 10. Todo pushback, acionamento. 069 da Azul, 08, número 1, no setor para iniciar, mantém escuta e aguarda. Enche aguardando, o copo 069. 32. Chicago Mazero 32, Recife, copia? Vermatilo, você. Unidade na Recife, 310, Papirisque 58, decolta pistão no zero, curva esquerda, Puca, transição Aracaju. Controle 120, destino 8, transponder 119, cargo 9832, aguarda pro transponder, pode cotejar. Estimativa muito grato, está autorizado Recife 310, Apelisque 58, decolada 10, curva esquerda, Pucaracaju. 20, decimal 8, aguarda o transponder, obrigado. Gente, não puxa para questionamento. Bora. Zero 69, após a passagem do Gol, autoriza o pushback acionamento? Zero 69, após a passagem do Boeing da Gol, retaguarda, puxa, aciona, chama táxi. Gente, após a passagem da aeronave da Gol, puxa back, acionamento, chamará táxi, 0469. Solo Salvador, Gol no 804, pronto para o táxi, com 145 a bordo, 3 horas e 44 minutos de autonomia, alterna Campinas. Gol no 804, táxi autorizado, parte 1 no Índia e Alfa, ponto de espera da 90 Torre, 1 no 862, altímetro 90 no 7. Táxi autorizado, pátio Índia e Alfa, ponto de espera 18,6, 1017, Gol no 804. Tá 3890, decolou de Salvador às 31, no controle em 120, décima 8, bom dia. Salvador, bom dia, Sam 3890. Contato radar, colaborador 330, sai da PUCA, 3890. PUCA 330, 3890. Salvador até 3517, ciente informação, Juliette. 3517, chame o solo em 121, décima 9. 209. A senhora tinha havia passado no 014 anteriormente. Ciente, informação, Juliette, autorização Brasília. 3597, o plano vai aparecer mais ou menos 5 minutos, assim que aparecer o chão. Ok, qual seria a saída prevista? Destino. Confirme. Destino Brasília, Arbor, Elefa, saída. Arbor, Elefa, ciente. Casa 9832, está na escuta? Sim. Responde 5170. 5170, obrigado. Agora bom dia, Gol 897, informação Juliette. 897, confins autorizado, 360, ou pelo 116. Falta a questão 0, curva direita da EL, lei da Bridge. Controle 120, decimal 8, transporte 5151. Gente, Gol 897, decola da pista 10, primeira curva direita. Da EL, lei da Bridge, acende o nível 360, apresentou Luna 6515, transponde e confirme o controle salvador do sentido. 120, decimal 8. Salvador 208, boa. Gente, não puxa pé acionamento, com 897. Voltará para puxa acionar 1. 897. 1 704, bom dia, está autorizado a linha decolada 10, vento é 160 graus, 8 nós. Autorizado a linha de decolada da 10, boa noite, 04. Voadora Azul 4069106 de POB, 3 horas e 50 de autonomia, alterna Ribeirão Preto, pronto para ataque. 4069 da Azul, táxi autorizado, Pátio 1 no Índia Alfa, ponto de espera da 10, Torre 1 no 8, Vietuza, 10017. Autorizado Pátio 1 no Índia Alfa, condulado 8612, Azul 4069, bom trabalho.